à disposição e farei uma consulta para vocês com base nas cartas. Então, não salgam de sintonia, volvemos daqui a pouco. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Cartaz. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe! A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Lementes, com ele seus problemas têm solução. Muito bem, meus amiguitos, minhas amiguitas, de volta com o programa Luz Queimada, um programa onde nós resolvemos a seu problema. Eu sou o vidente, tarólogo, busólogo Juan Lementes. Estou aqui para ajudar a você que já foi em todo mundo que não resolveu o seu problema. Mande mensagem para a gente, ligue para a gente e eu te ajudarei. Estou aqui agora, como prometido, com o baralho de cartas que não mentem. Essas cartas eu consegui diretamente de um xamã no Japão. É um conjunto de cartas realmente muito eficaz e eu agora separarei algumas para você. Concentre-se, a carta que eu disser e você se conectar será o seu futuro, capite? Vamos aqui, estou separando a primeira carta. A primeira carta é a carta do Curibó. O Curibó é um bicho peludo, está mostrando aqui. Então, você que se conecta com essa carta, você que é do ramo dos cabeleireiros, haverá muitos serviços pela frente, coisas boas vêm a caminho. Eu separar aqui outra carta, del Castor Guerreiro. El Castor Guerreiro diz o seguinte: você que se conecta com essa carta, é um tempo propício para construir casa, sim, sua casa própria. Pero se usted for construir, feche o pagamento na empreita, porque na diária os pedreiros enrolam mais, capiche? Outra cartinha aqui é a carta Terra em Chamas. Ui, que carta mala, uma carta que exala uma energia muito forte. Você que se conectou com essa carta, seu ar-condicionado irá quebrar em breve. Por isso, chame a manutenção antes que o calor chegue e le frite dentro da casa. Outra carta aqui, uma carta muito poderosa, o Ojo de la Verdade, o Olho da Verdade, que diz o seguinte: que você saberá de uma verdade chocante muito em breve. É uma carta realmente poderosa. As cartas não mentem. Vamos nos fechar aqui a nossa consulta com essa carta que eu tiro. É a carta do dragão branco de olhos azuis. Que diz: ui, pero, a carta está descascando. Pero que é isso? Eu estou... Ai! É um cartão telefônico! La carta de dragón blanco de ojos azuis es un cartón telefónico. Todas las otras cartas también. Ay, mi Dios, era un barajo falso. Yo sabía que aquel mestre japonés tenía cara de paraguayo. Yo fui un idiota. Mis amiguitos, mis amiguitas, cerramos por aquí nuestra lectura de las cartas y por consiguiente el programa de hoy, pero usted sabe que si precisa de cualquier cosa, no hesite en procurar a Juan Lementes, que yo con la ayuda de mis hermanos de Luz Agua Mineral e gás de cozinha, eu lhe ajudarei. Tchau, tchau, hasta la próxima. Meu barajo era falso. Será que esse cartão telefônico ainda funciona? Lementes, com ele seus problemas têm solução. Bodega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. Tá aí, você ouviu Juan Lementes, o Adivinho Peruano e o seu Luz Queimada. E agora nós vamos de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Aproveitar enquanto a garganta deixa, porque eu já tô dando uma desafinada aqui. Eita, meu amigo, tu pior que adolescente. Mas vamos lá, mandar um abraço aqui às mais de 250 rádios que transmitem a nossa Bodega do Maguila no Brasil e em mais 4 países. Muitíssimo obrigado pela audiência, pela confiança, pela sintonia. As rádios que eu não mencionar, o tapinha nas costas e o desejo de um bom fim de semana. Abraço! abraço a galera da Shockwave Radio, da Rádio Metró, nossos amigos também de Ituaçu, no estado da Bahia, União FM 104,9, sempre junto com a gente, Daniel Donaldson, pessoal de Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão, da Cidade FM 106,5, e a galera também de Dom Pedro, Pedreiras, Riachão, Lago da Pedra, Bacabal, Brejo, Passagem Franca também, alô Elzinha, aquele abraço, Giratinga, Mato Grosso, Santa Carmen, Nova Santa Helena, Rondonópolis, pessoal da Web Rádio Retrô, Web Rádio Sertaneja, enfim, meus amigos, agora nós vamos de áudios, porque estão chegando áudios, sim, pelo 89999927022, é a nossa amiguinha Cícera participando, direto de Matriz, do Camaragibe, em Alagoas, como ela já faz toda semana. Fala, Cícera! Bom dia, Maguila, bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu quero a música de Amado Batista, Semente de Amor. Ó, oh, boa pedida. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Ofereço para você também, Maguila. Deus obrigado. Abençoe o seu programa. Amém. Um ótimo final de semana abençoado para todos. Sou eu, a Cícera da Rua Belém, Brasília, de Matriz, de Camaragibe, Alagoas. Valeu, minha querida. Seu pedido é uma ordem. Vou tocar já nessa sequência. E temos áudio também da nossa ouvinte, a Laide, lá de Rodolfo Fernandes, Rio Grande do Norte. Primeira participação que a gente tem aí de Rodolfo Fernandes. Fala, Laide. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de pedir uma música de Luiz Gonzaga, Carolina com K. Oh. Eu sou de Rodolfo Fernandes. Muito bem. Sou sua ouvinte. Meu nome é Laide Pompeu. Rio Grande, Rodolfo Fernandes, Rio Grande do Norte. Valeu, minha querida. Um abraço pra você, pra todo o pessoal que nos ouve aí pela Maracajá FM 104,9. É, rapaz, os nossos ouvintes aqui, eles são do mais alto gabarito. É por isso que eu gosto de fazer esse programa, porque os nossos ouvintes sempre pedem o melhor da música. E claro, vou atender seu pedido também, viu, Alaide? Está nessa sequência. E fechando, eu vou atender também ele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Adilson pediu e vai ouvir Márcia Ferreira. Quando o coração diz que sim, ele que ouve a gente direto lá de São Paulo pela Rádio Máxima, nosso ouvinte cadeira cativa e um fanzaço da Márcia Ferreira não podia faltar, então essa sequência é só os pedidos do povo. Amado Batista, Márcia Ferreira e Gonzagão, e você vai participando também. DDD 89999927022. Canta, Amado Batista, já que eu volto. Eu quero ter a liberdade de um passarinho, voando sobre as matas verdes do nosso Brasil. Não quero pensar em tristezas nem em maldades, só quero ter felicidades, quero cantar para ser feliz. Não quero pensar em tristezas nem em maldades, só quero ter felicidades, quero cantar para ser feliz. Não interessa em minha vida montões de dinheiro, se os homens do outro lado só falam em guerras. Eu tenho minha liberdade, que é mais importante. Sementes de amor eu tenho bastante, depositadas em meu coração. Eu tenho minha liberdade, que é mais importante. Sementes de amor eu tenho bastante, depositadas em meu coração. Vou procurar um lugar tranquilo pra amar minha rede. Balanço ouvir o som das águas da cachoeira. Cantar o meu hino, que é o mais bonito, num sorriso alegre olhar o infinito, que toda paz reine nessa terra. Cantar o meu hino, que é o mais bonito, num sorriso sorriso alegre, olhar o infinito, que toda paz reine nessa terra. Que toda paz reine nessa terra. Que toda paz reine nessa terra. Bodega do Maguila, oba! Que sim.